Você está ouvindo o Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu já ganhei o bolão com a desgraça de um amigo. Aqui é o Tucano, e o idiota que fala que moto foi feito pra cair é porque não tem competência. Ah! Aqui é o Tobias, 15A, 7003 e 4, tô entrando. Que isso? Chips, pô. É chips. Aqui é a Zagal e eu acabei de dirigir mais de 2 mil quilômetros. Ah, muito bom! Muito bem, nerds! Estamos juntos para falar sobre um assunto que, assim, não é um veículo motorizado apenas, Azaghal. É um estilo de vida! É, cara. Então vamos falar sobre a história sobre duas rodas. É uma história fantástica, é uma paixão. Está aí na cultura popular, no cinema, na TV, nos jogos. Quem anda de moto sabe, cara, que um dia... O asfalto virá de encontro, né, Tucano? Um beijo no asfalto. Um beijo no asfalto. Nelson Rodrigues já dizia, né, cara? Isso e tudo e muito mais depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. E agora, Azaghal, temos um recadinho muito legal para os nerds. Sim. Mais que um recado, uma dica. Sim. Essa é boa. A Jontex, uma marca tradicional de preservativos que dá segurança, proteção e mais autoconfiança a todos. Autoconfiança? A pessoa se sente, né? Tá tudo tranquilo. Tá tudo ótimo. Eu vou de cabeça. Na verdade, o que eles pensaram na campanha deles, assim, nós estamos trabalhando a autoconfiança das pessoas. Isso é muito importante para nós. Vamos ajudar as pessoas a serem mais autoconfiantes ainda. Porque todo mundo quer usar o produto deles, né? Porra! Você, se tá usando bastante o produto, você está bem. Você tá se dando bem. Exato. Não é? Eles falaram assim, cara, queremos ajudar as pessoas a usarem mais ainda o nosso produto através de quê? É a mega promoção Sexpert. Olha só. Que vai dar a um felizardo uma mega boga motocicleta, Azaghal. E é uma motocicleta dos sonhos. Cara, não é uma motoca. É uma marca que faz o queixo cair. É uma verdadeira máquina. A gente nem vai falar pra deixar curiosidade. É, vocês vão ter que clicar lá e descobrir qual é. Exatamente. Vai aí neste post, tem um link, você vai clicar e vai conhecer a promoção Sexpert e você vai ver qual é o prêmio, cara. Puta merda. É absurdamente espetacular. É inacreditável. Agora, uma salva de palmas pra Jontex. Nossa. Que está patrocinando o Nerdcast. Aham. Que é feito pra um público na sua maioria nerd. Sim. E que é conhecido por ser virgem. Mas nem tanto. Então eles estão apostando que esse estereótipo é falso. É falso. É uma nova era dos nerds. É, cara. É, exatamente. Mas como é que você participa da promoção? É simples. Você vai lá, se cadastra, obviamente. Tem um campo onde você preenche com um código que você vai pegar nas embalagens da Jontex. Isso certo? Significa que você tem que usar a Jontex. Ah, ou você faz um estoque gigante na sua casa à vontade, né? Certo. Você pode mandar o quanto você quiser, sai comprando e inserindo os códigos. E é uma promoção que tem um duplo sentido, né? Porque quanto mais você participa, mais, né? Mais autoconfiante você é. Exato, quanto é boa, quanto mais autoconfiante você está, mais chances de ganhar, né? Entre lá agora, sexpert.com.br, tem um link aí no post, participe e ganhe uma mega boga moto dos sonhos. Sexta-feira de luto, Azaghal. Oh. Nosso querido ídolo pop, Michael Jackson, cara. Olha, sem palavras. Temos só que mencionar que estamos muito tristes com a partida deste ícone. Mas vamos comemorar sua vida. Está aqui tocando Don't Stop Till You Get Enough. E ainda não tivemos o suficiente de Michael Jackson. Então, calma, muitos pedidos de Nerdcast sobre o ídolo. Teremos, sim. Só nos deem algumas semanas para preparar uma pauta histórica. Exatamente. tem gente dizendo que ele não morreu, né? Ah, o quê? Tem gente dizendo que os alienígenas estão rapando fora antes de 2012. É, também tem essas teorias. É verdade. Nerd Store Azaghal, reposições de camisas. Isso. Acre, você acredita, está lá. Sim. Átomo de hidrogênio, que fez muito sucesso. Estoques repostos. E o relançamento, que está há muito tempo fora da Double Damage, nossa camisa mega boga de RPG. Exato. Não é dano máximo, é full damage, qualquer coisa. Double Damage. É uma camisa old style. Old school, exatamente. Acessem lá nerdstore.com.br e compre suas camisas nerds. Vista-se como nerd. Muitos e-mails sobre o último Nerdcast de Star Wars. Muito legal, muito sucesso. Thiago Cordeiro mandou uma foto do mundo de George Lucas antes e hoje. Como muito assim? Interessante. Clique aí no link para ver, muito engraçado. Naro mandou um vídeo célebre de Darth Vader being a smart ass, que é o... Tipo, Darth Vader sendo um malandrilson. Que é um vídeo velho, mas se você não viu, tem aí o link, vale a pena. É um dos vídeos mais hilários de Star Wars. Uma brincadeira com edição. Pra você ver que você pode fazer qualquer coisa com edição. Dê uma olhada aí, muito bom. Primeiro e-mail, Maurinho Porão, Belfort Purple, Rio de Janeiro. Como já virou clichê elogiar o episódio anterior, whatever pra isso. Vamos às considerações sobre o último Nerdcast Star Wars, O Império Contra-Ataca. Ao se referir a Lando, Azaghal, o senhor da Oceania, comentou: é muito melhor ser um covarde do que um traidor. Entretanto, no episódio 148, Operação Valkyria, o mesmo comentou sobre a condenação do general Fromm. Puta que pariu, eu prefiro ser um traidor do que um covarde. Porque sempre depende da situação. Tá ótimo. Afinal de contas, se você for um traidor do Reich... Ah, não, sim. É tão ruim quanto você sendo um covarde. Ah, entendi. Então, você não tem amigos no Reich. Não tem, é verdade. Então depende da situação. Claro. Né? Tá ótimo, tá explicado. Guilherme Cabral, não diz aonde, não diz a idade, está perdido no tempo e no espaço. Recentemente eu estava na internet e encontrei detalhes da primeira versão de Star Wars. Ou Star Wars? Star Wars, né? Que o George Lucas escreveu em 1973. Para você ter uma ideia... Ah lá. O filme é centrado em Anakin Starkiller. Olha. Eu estou fazendo tratamento dentário, estou sentindo dores horrorosas. Ah, é por isso que você tá assim meio down. Parece que, assim, estão enfiando facas nos meus dentes. Coitado, Azaghal, coitado. Não é um tratamento dentário qualquer, é um tratamento, meu amor. Os dentes do Azaghal estão igual os dons de Paulo. Ai, que ridículo. Tá bom. O importante é que a dor me torna mais forte. Vamos lá. Então vai, continua. Starkiller, um jovem camponês de Tatooine, de 18 anos, que é arrastado pelo pai para o planeta Killai para conhecer o general Luke Skywalker. Olha só. Que tem 60 anos. Com que objetivo? Eu vou te apresentar o Luke Skywalker. Vamos lá. Vamos, ele arrasta lá. Ele, né? Vem, moleque, vamos lá conhecer o general Luke Skywalker. Minutos depois, o Império Galáctico, representado por Darth Kozdashit. Dashit? Dash? Seria Das Hit? Não, é Das Shit. Você pode ler Das Shit. Tá ótimo. Ataca Akilai. Olha só. Por razões que envolvem comércio, taxas planetárias e whatever. Anakin e Luke fogem para o estado Uki. O pai dele já rodou nessa altura. Sim. Com a família real, que eu nem sabia que existia. Onde Anakin, o primeiro Jedi Bentu, de 18 anos. What? Jedi Bentu? Essa eu não conhecia. Começa a treinar os pilotos Wookiee para atacar o Império e resgatar a Princesa Leia. Ó. Oh. Capture por Dashit. Capturada. Ah. Para levá-lo lá, são chamados Chewbacca, um príncipe Wookiee com 3 metros, espero que seja de altura. Pele cinza e presas. Oh. E Han Solo, um espião da resistência de pele verde, guelras e sem nariz. Procede, isso eu lembro. Ah, e o jovem Starkiller manda a princesa Leia nocaute com um cruzado de direita quando ela se recusa a deixar o amigo para fugir. Que isso? Ela se apaixonou perdidamente por ele, é claro. E tinha só 14 anos. Seria um sucesso, ele pergunta. Ai, ai, seria um sucesso. Um sucesso assim como foi Mercenários da Galáxia. Exatamente. O Mercenário da Galáxia, o cara, em vez de desenvolver o roteiro por mais de 10 anos, não, ele... Não, é isso aí mesmo. Exato. Vamos lá. Eduardo Savi, Samson, Brasília, Distrito Federal. Minha namorada terminou comigo neste fim de semana. Olha aí, resquícios do Nerdcast Dia dos Namorados. E como sou nerd, preciso dividir isso com vocês. Ela terminou comigo dizendo as seguintes palavras. Você é bonito, legal, simpático, safado, carinhoso. Olha só! Nori, nori. Carinhoso e inteligente. Mas acho que você é inteligente até demais. Olha só. Aí deve ser pedante. Deve ser. Será? Isso. Com certeza. E tem vezes que eu nem sei como conversar com você e fico sem jeito. Aí, cara pedante. Coitado, você nem sabe. Pedante, foda, metido a saber tudo. Minha cabeça explodiu um pouco. O que ela queria? Um cara burro? Não, um cara humilde. Já classificou o cara de pedante. Gostaria de uma opinião da senhora Jovem Nerd, meu amor, e da portuguesa. Não precisa de opinião, você é um cara pedante. Você tem que ser mais humilde, parar com essa mania de querer saber tudo e dar ouvido às pessoas. Você fala, fala, não deixa a mulher falar. Ouça mais, né? Exato, é isso que acontece. Tá ótimo, coitado dele. Caio Fatinato, 24 anos, São Paulo, SP. Um detalhe, nós ligamos para ele no Nerdcast. Certo. Dia dos Namorados. Ele está aqui mandando um... Feedback. Um feedback, exato. Teve gente que voltou com a namorada, inclusive. Foi, muito bom, né, cara? A semana já começou, mas muitas coisas ocorreram nesse pequeno período de tempo. Fiz até uma contagem rápida aqui. Ele diz que, né, desde a publicação do episódio sobre Dia dos Namorados... Certo. Até o dia que ele mandou esse e-mail, que não foi agora, faz algum tempo já. E whatever. 12 garotas entraram em contato com ele. Olha... Com elas, troquei, contando as mensagens enviadas e recebidas, 56 e-mails. Sensacional. Dessas, 8 me mandaram um MSN. 2 encontros já foram marcados, mas se for ler, diga que foi só um, ok? 1 encontro só foi marcado. Não quero parecer um nerd cachorrão. Já era. Nessa altura já foi nos encontros. Já tá bom. Foram enviados para mim, contando com telefones residenciais, celulares e comerciais, um total de 83. Nossa. 3 garotas não são nem do estado de São Paulo. Ah. Nenhuma das garotas que entraram em contato sabendo da existência de um cargo como o meu. Ah. Ele era negócio de... Windows Linux, é consultor de whatever. Blá, blá, blá de Windows Linux. 5 trabalham direto ou indiretamente com TI. Meninas nerds gostam de escrever e escrevem e-mails gigantes. Colei todos no Word, deixando sem formatação, e até o momento deu 132 páginas. Nossa! Rock é a preferência entre 10 das 12 nerds. Ó. Cinema é a preferência total. Aí já vem. Aí a minha história do cinema. 8 meninas nerds bebem. Ele vai investir nessas mais, né? Deve ter. Migo 6 foi usado por uma nerd que não obteve nenhuma resposta minha por motivos óbvios. Bizarrices também ocorreram. Segue abaixo. Que dor lacinante, cara. Parece que enfiaram uma agulha no meu cérebro agora. Ai, meu através Deus. Do dente. Que horror. Calma, a visão tem que desembaçar. 2 nerds homens me adicionaram. Ah, que beleza. Pelo menos não me cantaram. Ah. Recebi 9 ligações de trote. Ah, foi excelente. Até pouco. Pouco. Merecia mais. Pouco, liguei mais. Recebi 22 SMS de trote. Ah, viu? Né? Mais divertido. Que divertido. Um e-mail com fotos de uma mulher pelada se oferecendo... Será que é mentira? Você se pergunta isso mesmo? Porra, você quer acreditar que é verdade? Pelo amor de Deus. É isso aí, nerd. Olha só o que vocês fazem. Tive meus 15 caracteres de fama e já me sinto um participante do BBB. E aí, whatever. Né? Tá por bom resultado, né? Sinto dor, estou triste. Toque Michael Jackson aí. Vamos para o Nerdcast ao som do rei. Do pop. Sabem que a moto foi basicamente a debutante dos veículos motorizados, né? Ah, é? Mas foi o quê? Moto a vapor? A vapor, é verdade. A vapor mesmo. O cara botou uma caldeira numa bicicleta? Não, e pior aquela bicicleta que tinha o um rodão gigante na frente e uma rodinha atrás, ah, assim. Ah, pode crer. Ah, é, eu não sabia dessa. Essa ganhou o motor? Tem imagens que comprou. E nego ainda reclama de queimar a perna no escapamento, né, cara? Porra, tu podia explodir o saco na caldeira, né, cara? Basicamente é considerado uma invenção alemã de 1885, uma bicicleta de madeira que ganhou um motorzinho embaixo. Não, calma aí, calma aí. Motorzinho, como assim? Uma coisa simples. Motorzinho é hoje, cara. Não, hoje não, cara. Hoje o motor... Não tinha potência, cara. Era um negócio pra girar a roda. Mas era uma caldeira, cara. Não, mas eu tô falando no motor a combustível. Ah, não era caldeira. Calma aí. Eu tô falando da primeira moto com motor a combustível. Ah, tá. Que né? É a moto mesmo, hoje. Certo. A forma era uma bicicleta de madeira. Coisa tosca. Uhum. Com um motorzinho bizonho embaixo. E começou a aparecer. Se o pessoal andasse do lado da moto, dessa vapor, o cara chegava primeiro do que a moto. Só o peso da caldeira, né, cara? Já fazia a moto não sair do lugar, né? Até hoje, o grande desafio das motos é fazer uma harmonia entre o quadro e o motor, né? Isso. Porque não adianta fazer um puta do motor e o quadro não conseguir segurar, né? Na verdade, é um equilíbrio entre os dois, entendeu? Tem que estar bem equilibrado. Senão, um dia você vai fazer a curva e vai passar reto. Peraí, o que é o quadro? É a bicicleta. É a bicicleta? O quadro é a bicicleta, é o chassi, é isso? É. Mas tu era cachorro louco nessa época? E passava entre os carros fazendo pipi pipi pipi pipi. Não, não. Esse é o som de São Paulo, sabe? Se você pedir um som pra São Paulo, é buzina de motinho. Mas a gente conseguiu tomar um toquinho no retrovisor, né? Foi bem de leve, né? Ah, isso é normal. Isso é um bem-vindo paulista para todos os... Não, mas foi bem de leve, foi amigável. É, o retrovisor serve pra isso. Serve, exato. Deve servir pra isso mesmo, cara. É impressionante, tu tá andando de moto, não tem um filho da p*** que chega e olha no retrovisor pra ver que tu tá passando. Ele olha, cara. A questão... Não olha, não. Você olha, que não dirige olha. Carro, você não sabe. Olha, cara, não olha. Olha, tá sempre... a porra do carro tem um ponto cego. Um ponto cego é uma coisa, cara. Não, não. Você tá do lado buzinando é outra. Eu não sei se você sabe, o Código de Trânsito Nacional diz que o moto tem que ocupar o lugar de um carro, não ficar andando entre os carros, cara. Ali ninguém vê mesmo, não tem jeito. Não, é por isso que a gente buzina, porque existe ponto surdo. É. Ah, boa! E como diz um motoboy, nós não quebra retrovisor, nós só tira de circulação aqueles que não estão sendo usados, certo? Tucano, você é um bike rider. O que dentro de você disse, eu tenho que ter uma moto, eu vou ser o cara da moto, eu preciso de uma moto? Sou um cara extremamente estressado, tá ligado? Dentro de carro, quando eu não tô dirigindo, quando eu tô no carona, eu não suporto ficar preso em trânsito, começo a ficar irritado. Eu prefiro ir a pé. Então a parada é o corredor. Você gosta do corredor. Basicamente. Tu é o buzininha. Ele é buzininha, filha da mãe. Mas Santos não tem problemão assim de trânsito. Caraca, não, porque só tem moto em Santos. É verdade. Santos é uma das cidades que tem mais automóveis por número de habitantes, cara. Acho que perde só pra Los Angeles. Mas, cara, que cidade não tem problema de trânsito? Curitiba. Ah! Hoje em dia temos, né, muitos fabricantes de moto espalhados pelo mundo, Estados Unidos, Europa, Japão. Opção o que não falta. Mas houve uma época em que restou apenas uma entre as grandes. É mesmo? A Harley Davidson nasceu no início do século 20 e a Grande Depressão, cara, ela conseguiu detonar todas as grandes mega fábricas de motos nos Estados Unidos. Só sobraram duas. A Harley Davidson é uma delas e ela... com o tempo conseguiu papar o concorrente, que era a Indian, o maior concorrente da... É, a Harley Davidson, ela ultrapassa a máquina em si, porque ela criou uma mística em volta dela. Os irmãos Arthur Harley, William Harley e Walter Davidson, cara, começaram a construir uma moto por gosto mesmo, porque era uma coisa nova, era uma novidade. Ele era tipo os blogueiros da época. Na verdade, eles eram os preguiçosos, né? Não, mas os caras manjavam de motor e tal. Começaram em 1901 a montar a moto, terminou em 1903. Tempos eram outros, né? Era uma coisa artesanal, cara. E aí, quando eles terminaram, um amigo pediu, caraca, foda, pô, faz uma pra mim. Uhum. Então foi aquele negócio de descobrir descobrir que aquilo que você sabia fazer interessava outras pessoas que estavam querendo comprar isso. Então vamos transformar isso num negócio. Eu começaram a montar moto atrás de moto. Quer dizer, moto, diga-se, não é aquela, não é a moto que você imagina da Harley Davidson hoje, né? Não, é uma bicicleta com motor. E era bicicleta com motor mesmo, né? Quando eu era pequeno, eu tinha um jogo de Super Trunfo que era de motos antigas. Tinha várias dessas aí. Essas motos têm uma característica que a Harley Davidson levou por muito tempo, que era um hardtail. Que era sem amortecedor. Sem amortecedor. Era porrada na coluna direta. Caraca! Não, que o banco tinha as molinhas como a bicicleta pra aliviar isso. Não, aí que pega. Alguns modelos nem isso tinham, cara. É mesmo? Porra. Era direto no... Que horror! Era qualquer parada, cara, e era altamente destrutivo. Aí depois vieram os bancos com amortecedor, uhum, o que ajudava, mas não era lá essas coisas. E aí agora, hoje em dia... Sabe, né, o que deixou a Harley Davidson muito foda também? O primeiro soldado a invadir a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, isso, era um americano com uma Harley Davidson e um sidecar. Então, porque em 1907, outro irmão se juntou, o William Davidson, pra formar de fato a empresa. Dois Harley e dois Davidson. O negócio começa a ficar bom, cara, a família toda vai se unir. Vai agregando, né, cara? É foda. Mas ele, esse cara era bom, ele manjava também do assunto. É, no site, inclusive, no, da Harley Davidson, o Walter Davidson é suprimido da história. O fodão é esse William Davidson. Exato. Porque o William, fazendo seus testes de motor lá, o motor era de um cilindro só, né? Antes, uhum, disso. Ele criou um motor de cilindro duplo com o famoso V gêmeo, que é marca registrada até hoje, uhum, da Harley Davidson, né? Aqueles dois cilindros em V e 45 graus. Certo. Né? Esse é o motor dos caras, né? Uhum. E ele inventou essa parada em 1909, fez maior sucesso até hoje. E aí o que acontece? Começa a Primeira Guerra, todos os esforços de produção da fábrica passam a ser esforços de guerra. Então os caras começaram a fazer moto pro exército direto. E tá aí a história que eu tô contando. Os caras estavam lá invadindo a Alemanha já com moto Harley Davidson e ganhando muito dinheiro, né, cara? Aí o que acontece? Nosso querido amigo Henry Ford, com as inovações tailorísticas todas da linha de montagem, lança o modelo T, o famosíssimo modelo T. Ford T. Exato. E passa a ser o primeiro carro barato, o primeiro carro popular mesmo. Ele vendia o T por $245, né? Uma barganha. Esses $245 eram mais baratos que muitas motos da Harley Davidson. Todo mundo queria um carro agora, né? Um carro, olha que conforto, que legal e tal, não sei o quê. Afetou realmente as vendas dos caras. Mas, de alguma forma, isso, o modelo T, a crise e tal, isso libertou a moto. Porque antes a moto era assim, era um meio de transporte. Os caras vendiam moto pra polícia, vendiam moto pra Western Union. Pro correio. Era um veículo prático e barato, né? Com o carro, passou a não ser. E aí o que acontece? Nasceu o estilo de vida. Quem queria ter moto é porque queria vento na cara. Queria, então, ser um rebelde. Ser livre do sistema. Ia ser o Marlon Brando. Não, tem uma história assim, o seguinte, que a moto mesmo pegou essas shoppers e tudo por causa dos pilotos da Segunda Guerra, que eles gostavam de, puta, de velocidade e tudo, e quando eles voltaram da guerra, não tinha a mesma emoção. Aí eles pegaram e customizavam as shoppers e aí foi evoluindo até o que é hoje. Não, eu vi um motoqueiro falando num documentário no History Channel muito interessante, que é o seguinte: você não está dentro da moto, você está na moto, né? Certo. Você não está atravessando a paisagem, você está na paisagem, né? Se tá quente, você sente calor, se chove, você se molha. Inclusive, se... você às vezes pode estar no chão na paisagem. Ou até um carro atravessar sua paisagem, né? Pode, então, transformar sua paisagem, né, cara? Mas então, essa coisa do vento na cara, né? Se o cara tá cortando grama, você sente o cheiro da grama, né? Quer dizer, isso é o que embalou mesmo o coração de motoqueiros, o que fez a Harley Davidson ser um produto de luxo. Tem até uma propaganda que eu acho top, tá ligado? Da Honda, que é justamente o cara pega o irmão é cego e leva pra dar uma volta de moto. Aham. Você vê o rosto do cara, ele sentindo aquilo tudo, mesmo sem poder ver a paisagem, ele sentindo aquela emoção. Emoção e tal, não sei o que, e até o slogan da Honda era "De asas para a liberdade", né? Tá vendo? Olha aí o estilo. É isso. Se o Jovem Nerd andar de moto São Lourenço, você ia sentir cheio de cocô na cara, né? Passado no livro da Harley? Ah, o que tem? Não, que ela primeira, na década de 70, ela foi vendida por uma fábrica de boliche, a AMG. Fábrica de boliche? O quê? De peças de boliche? De bichos? De máquina, de daquela máquina. Daquela máquina de posicionar os pinos. E as motos saíam vazando óleo, vazavam tudo. Saía de fábrica já vazando do óleo, cara. É. Caraca. É, eu tenho uma Harley e a pessoa chegava tirando óleo, mão suja e o caramba. Ah, é pra dar roots, né, cara? Roots. Não, é que... Nos anos 60, a Harley já estava forte como marca, assim, já era uma lenda, né? Uhum. E aí, essa empresa aí comprou a Harley. O primeiro choque na galera foi quando começou a botar o distintivo da empresa, do AMF, do lado da Harley Davidson, tá ligado? Ah, sim. Que porra é essa, né? É, nego não, chorando. E faziam motos assim, não como são hoje, não custam. Fazia tipo cross, fazia umas coisas... É, pode crer. E aí, tipo, eles começaram a fazer a moda caralha mesmo. Usando peça de boliche pra fazer moto. Né? Mais ou menos isso. Nos anos 70, vendia muita. Vendia 75 mil unidades por ano. Imagina isso nos anos 70. É, porra. E aí, o que aconteceu? As motos japonesas invadiram os Estados Unidos. Tanto que você pegar os chips, usa Kawasaki, né? Não usa Harley. Exato, 1100. Ela só voltou a ser a Harley Davidson mesmo, quando um grupo de executivos que tinha, entre eles, o neto do William Davidson, recompraram as ações e passaram a remodelar a Harley, né? Nos anos 80. E até hoje você encontra esses modelos da década de 70 a preço de banana, literalmente. Virou nem vintage, né, cara? Nego quer morte dessas motos. Vocês sabem, eu já fiz parte de um motoclube, né, cara? O Azaghal andava no sidecar, tá ligado? Ai, cara, sem moto, esse desgraçado, parte de motoclube, nunca teve moto, olha isso. Cara, eu sabe, eu sou um cara que tô dentro das paradas, cara. Conta isso. Ah, cara, eu ia direto nesses encontros de motoclube que tem. Aham. Uh-huh. Faz um cirquinho na cidade, bota barraquinha e toca Easy Rider, sabe? Mas o que? Peraí, chega a galera toda de moto, de Harley, de Volkswagen. Essa fase de motoclube é maneira. Existem vários tipos de motoclube, na verdade, né? Ah. Existe motoclube que é bandido, baldido. Baldido. Existia. Não existe mais, né? Não existe não, imagina. Agora eles são uma organização criminosa. A imagem geral, assim, consenso geral de motoqueiro que as pessoas têm é que é baderneiro, né? Que é outlaw, que é bandido. Então, isso é da década de 60, porque eles eram mesmo. Tem um livro muito bom que chama... Não, ainda tem, cara, ainda tem. Three keep a secret if two are dead. Ah, sim. Três podem guardar o segredo se dois estiverem mortos. De um policial que se infiltrou e tal. E os caras, eles trabalham com... Trabalho ótimo, né? Eles lidam com contravenções de vários gêneros, né, sabe? Tráfico de drogas, escravas brancas, etc, etc, etc. Uhum. Mas isso era o pico década de 60. Não, eles são até hoje, cara. Só que hoje eles são mais organizados. Essa é a diferença. Que hoje eles não aparecem tão podrões. Como a parada ficou mais... Virou um crime mais organizado. Uhum. Então eles não ficam tão escrotos. Mas eles continuam sendo bandidos, cara. Fato isso. Que gostam de motos. Além dos bandidos, você tem os motoclubes, que a galera se reúne pra viajar, sabe? Ah, então, mas aí é na paz, não tem nada. É, esses não tem. Assim, tem uma galera dos motoclubes que gosta de pagar de bandido, mas são uns merda. Ah, é? Pagar de bandido? É, o cara finge que é mal encarado, dorme na rua, mas se você correr, bater o pé no chão, eles correm, sabe? Bateu o pé no chão. E aí, dentro desses motoclubes que viajam e esses que pagam de bandido, você tem vários tipos. Você tem motoclubes alto nível, foda, que só a galera que tem grana. Uhum. Médicos, engenheiros, motos com ar-condicionado. É uma loucura, cara. Olha só. Moto gigante, sabe? Moto com ar-condicionado é o quê? Vai vento frio na cara, é isso? A Goldwing, ela tem aquele vidro grandão na frente. Uhum. E ela é bem robusta, tá ligado? E tem os ar-condicionados jogando ventinho gelado. Yes. Não, e tem som também. Tem som e... Tem rádio. É. Manopla aquecida. E os caras fazem altas viagens, mas não fazem viagem de... Ah, eu vou dormir no posto de gasolina, porra nenhuma. Viajam, ficam em hotel, sabe? Uhum. E cortam o deserto da Atacama. É bem foda a parada. Ah, esse é um dos motivos de se querer ter uma moto. Exato, cara. Era por isso que eu entrei no motoclube. Cara, alguém já viajou de Harley? Já pegou estrada? Então, como eu fazia parte de motoclube e não tinha moto, eu não tive essa oportunidade. Não, mas olha, então. Como eu tava falando, tem vários tipos de motoclube. Uh-huh. Então tem essa galera de alto nível, tem a galera que gosta de pagar de bandido. Uh-huh. E tem os fudidos. Como é que é? A senhora Jovem Nerd. Uh-huh. São os caras que não tem dinheiro nenhum, que são uma xepa do caralho. Uh-huh. Quando viajam é aos trancos e barrancos, sabe? Catando peça da moto na estrada. Dorme no posto de gasolina. Dorme no posto de gasolina. E, sabe, a ordem é se fuder. Uh-huh. Qual era o teu motoclube? O dos fudidos. Não acredito, cara. Cara, sei lá, tinha 20 membros do motoclube e, sei lá, 3 tinham moto. Então, você estava na maioria, então. Eu estava numa crise foda, cara. Uma galera tinha vendido moto pra pagar dívida. Coletinho de couro, distintivo, bottom, bandana na cabeça e um fusca. Eu tinha coletinho de couro, pagava de coletinho. Olha só que ridículo. E tinha mascote? Tinha um mascotinho no coletinho? É, tinha, não. Tinha o brasão. Ah, brasão. Eu era escudo fechado, cara. Tá pensando o quê? Mas vem, cara, como é que era? Vocês iam se reunir e o que que faziam? Ah, eu ficava pagando de marrento de escudinho. jogando ciruca e tomando tequila, cara. Não, cara, era assim, era bem decadente essa parada. A gente se encontrava no... num quiosque horrível atrás do aeroporto Santos Dumont. E aí? Ficava tomando querosene na cabeça dos aviões decolando. E aí nada, sabe? Era um bando de velho, decadente. E ficava todo mundo com... E aí? É as novidades. E aí, cara, eu fiquei no motoclube alguns meses. Uh-huh. Até um dia que eu realizei que eu tava parecendo um babaca de colete. Sabe? Você realizou isso? Eu olhei no espelho e falei, cara, eu tô fantasiado. Tá de cosplay. É, tô de cosplay de marrento, sabe? Eu não preciso disso, eu sou marrento sem essa porra. Tu levou até a portuguesa numa reunião, não levou? Ah, ela adorou. Deixa que eu tô. Alicença. Se não conhecesse este puto desde os 12 anos de idade, teria sido o fim do namoro. Logo numa das primeiras saídas, ele fala, vamos fazer um programaço. Olha que filha da mãe. Vamos encontrar com a galera do motoclube. Aí eu, moto o quê? Você tem moto? Isso é uma novidade. Ele, não tenho moto. Eu falei, o que você vai fazer lá? Mas olha só, o meu carro eu tinha dois lugares, né? Era uma moto praticamente. Tá ótimo. Era o Marmitex. Famoso Marmitex. O Azaghal, no início do namoro, tinha um carro apelidado de Marmitex, sabe por quê? Porque só levava o que comia. Ah! Era nada de Marmitex. O fim do carro era montanha. Não tinha nada de Marmitex. Sei que era montanha. Bom, aí fomos lá no Marmitex, lá no Motoclub. Com a galera, gente boa. Cara, quando eu cheguei lá, num barzinho mequetré. Cadeirinha de metal, aquela? Não, de plástico mesmo. Aí, quando eu chego lá, a galera, gente boa, era um circo dos horrores. Tinha um que parecia Dom Pedro. Dom Pedro. Tinha um índio desdentado. Tinha um cara todo engessado. Engessado? Aí eu beijo. Tinha um maluco que não sentava na cadeira, ficava na porta do bar com medo de roubarem, sei lá, Honda Binge fudido dele. Não. Antes fosse uma Honda Binge, não era, cara. Era o quê? Ele tinha montado a própria moto. Sabe? Nossa! Era uma sucataça, inacreditável. Era um lixo. E as mulheres, eu não vou nem comentar as mulheres dos homens, porque elas conseguiam ser mais machas. Que ele. Ah, tão de bandana? Cabelo. Bandana de couro. Ah, caraca. Mas olha que inferno. As horas não passavam. Eu olhava no relógio. Eu falava, mas que coisa de... Eu falei, se fosse um motoclube de Harley Davidson, sei lá o quê. Uhum. Não, um bando de fudido. Coitado. Eu virei pra ele e falei assim, olha só, você nunca mais me traga pra esse circo dos horrores. Que isso foi o pior programa que você podia ter feito comigo. Ai, ai, ai. Fi filme de moto. Todo mundo já pensou em Easy Rider. Claro, é o primeiro, né? É uma loucura inacreditável. Como é que é o nome em português? Easy Rider sem destino. Sem destino, isso mesmo. Sem destino, né? O filme é uma crítica social, whatever, mas na verdade é só um bando de drogados viajando de moto. Essa que é a real do filme, sabe? Filme dos bastidores, exato, né, exato. Os caras realmente eram um bando de drogados viajando de moto. É mesmo. É o filme, uma espécie de documentário, cara. Que excelente. O Jack Nicholson passou mal, eu acho que consequências desse filme. Até hoje ele não voltou lá. Assim. Então o Jack Nicholson falou que pra fazer uma cena ele fumou um 100 baseados. Que filha da p***. Mas tem cenas maneiras dos caras andando de moto, fato. Sim. Mas tem um filme, assim, da década de 90, que é o filme de moto. Ah, cara. Não, cara. Você não vai falar do Harley Davidson e o Marlboro Man, né? Porra, cara! O filme da minha adolescência, cara. Oh. Harley Davidson e Marlboro Man, cara. Caraca. Que nome de filme fantástico, cara. Não vejam. Vejam? Pelo amor de Deus, vejam. Não, não vejam, caraca. É muito bom, cara. Nos últimos 10 anos, você viu? Cara, tá na minha memória. Ah, tá na memória. Deixa bem guardada na sua memória, cara. Esse é com o Mickey Rourke, não é? O Mickey Rourke e o Miami Vice, Don Johnson. É. Ele é o Harley Davidson. É. E o Miami Vice é o Marlboro Man. Marlboro Man. E eu pirei e virei Marlboro Man na vida real, sem fumar. Como assim? Comprou uma jaqueta de jeans, um chapéu de cowboy. Eu realmente gostei pra caralho do filme na época, cara. Ele tá falando sério, gostou mesmo. Mesmo, mesmo? Assim, eu comprei o Laserdisc desse filme. Eu lembro disso, era muito bom mesmo. Era muito tosco, mas era muito bom. Tinha um Baldwin no elenco do filme. Qual Baldwin? O gordo. O gordo. O gordo Baldwin. Mas a história é muito tosca. É história? O que eles fazem? Eu não lembro. Ah, cara, corporações querendo comprar bar de motoqueiros pra construir condomínios. Ah, excelente! Fight the system, né, cara? E sempre tem uma mocinha pra eles resgatarem, né? Ah, tem. Nessa época tinha várias, né, cara? Tinha um policial. Um dos dois tá vindo de moto e tá passando dos limites, alguma coisa assim. Yeah. E aí a polícia dá um... Uhum. E aí vem de capacete, o policial sai da moto, vem de capacete, que nem uma formiga gigante. Uhum. E aí quando tira o capacete, que é aquela cabeleira enorme, a mulher mó gata, o cara se apaixona foda. Caraca. O bandido baldido se apaixona pela policial, muito bom, cara. E os dois deviam estar de Harley, né? Sim, sim, sim. Porque é engraçado que foi vendida pra polícia e pra os bandidos, né, cara? Muito engraçado. Do Marlon Brando, não é o Selvagem da Motocicleta, é só o Selvagem. Filme dos anos 50. É, foi usado de referência no Indiana Jones 4, inclusive o Shia LaBeouf chega todo de Marlon Brando igualzinho e tal. Isso, isso. Era uma Indian, não era a moto dele? É uma Triumph Thunderbird. Ah, Triumph. Tem um filme muito bom que é aquele que tem a... acho que é Rose de Fogo. Nossa! Ai, caralho! Que tem o Duende Verde. Muito bom, William Dafoe, cara. Mais feio que nunca. Não, ele tá com o tupete. Mas o tupete, cara. Cara, a trilha sonora desse filme é sensacional. É muito boa mesmo. The 80s edificante total, cara. É fantástico. O Passo Repasso adorava essa trilha. Olha, caraca, é verdade. Outro filme que dá muito gosto de moto, assim, dá aquela empolgação de dizer que tem que ter uma moto, é Akira. Akira, né? É, mas... dá uma empolgação de eu tenho que ter uma moto mega futurista que precisa de marcha ré. Exatamente. Tem aquela, a moto, né? Como é que é o nome daquela moto, da Akira? Akira Moto? Kawasaki Motherfucker, sei lá. Que os coreanos usavam na Citala, né? Exatamente. Mas é uma coqueluche das motos, né, cara? Existe, não, esse... né? De verdade, nem faz. Né? Fizeram. Pô, não, foda. Existe. No esquema American Chopper, né, cara? É, exato. Tem réplicas, né? E esse filme do Akira, pelo amor, foi um marco, cara. Sim. Quem não gostava de moto... Tem o Selvagem da Motocicleta também. Que é também com o Mickey Rourke. O elenco desse filme é fodido, né? É o Mickey Rourke, o Dennis Hopper, Nicolas Cage, Lawrence Fishburne. A direção é do Francis Ford Coppola. Tem até o Matt Dillon. É o principal, né? Que é o irmão do Mickey Rourke. Tem aquele Fúria em Duas Rodas. Que filme é esse? Que filme ridículo. Um subproduto de Velozes e Furiosos com moto. Ah, não, nem conta isso. Tem um com Michael Douglas, que é o Black Rain. Black Rain. Ele anda de motinho. Fica de motinho. Com aquela cabeleira bonita dele. E que a gente falou outro dia desses aí, em outro Nerdcast, o Terminator 2 também, que a cena mais legal é com a moto, com uma Harley Davidson, né? Pô, lógico. Não, o Terminator 2, a moto aparece em vários, assim, ela é um personagem, né? É um personagem do filme também. E ela, o T-1000 usa também. Da polícia. É. Tem uma Missão Impossível com... O final, o duelo das duas motos. Nossa! Que... É verdade, é, não sei, cara. Se dá, se dá risada ou chora. Mas segundo o John Woo, aquilo era pra representar uma justa medieval. Ah, John Woo, cara, vou te falar, cara. Valeu pra justificar o orçamento absurdo que ele... Né? De que queimar, né? Ah, tem também o Bat-Pot. Nossa! Pô, o Bat-Pot foi uma nova moto que surgiu, moto, que a gente achava meio esquisito. É uma chopper, né? É chopper uma... futurística. Exatamente. Mas é bonita, né? Tem respeito. Ela tem até o efeito pogobol, que bate na parede, dá uma quicada. Tem o Ghost Rider. Olha só, cara! Seu beicinho. Caralho. É, porque ele sempre faz beicinho quando ele tá com alguma cena que merece uma dramaturgia melhor, né? O Bruce Willis também faz beicinho sempre, né? Cara, o pior dos motoqueiros fantasma é ter o Henry Fonda, cara, fazendo o diabo, né? É, porque ele fez Easy Rider. Uma referência, né? Exato. Uma referência desgraçada, né, cara? Lembra que você fez Easy Rider? Agora você vai fazer motoqueiro fantasma. Ele só fez esses dois filmes, né? E que alguns foi... de faroeste. Cara, ele é pai da Jane Fonda, cara. Ele não precisa ter feito mais nada. Na TV, temos um mega programa, American Choppers. Porra, cara. Eu queria envelhecer daquele jeito. E, cara, é legal que um programa que você viu o crescimento dos caras no programa. Cara, porque... é legal porque o bigode do cara vai até o peito. Exatamente, o grande pai, Paul Senior, né? Paul Senior ou Mário Sol os Braços. Caraca, ele é as pernas são fininhas. Ele é um triângulo, cara. Ele é que nem o Kent Shamrock. E o cara é huge, gigante, uma cara de motoqueiro. Ele não faz porra nenhuma, né, cara? Claro que faz, ele só fica enchendo o saco. Ele não toca nas motos, cara. Ele é uma espécie de relações... Ele deve ter feito moto há muito tempo, mas agora ele só fica ali de bobeira, fazendo brincadeira com o filho retardado dele. Quem sabe muito mesmo... É o filho dele. É o filho e os funcionários, aqueles mais... Não, é o Mike. O Mike... Não, o Mike, coitado. O Mike tá lá só pra fazer número, né, cara? Um dia ele falou assim, eu gosto de você aqui porque você me faz rir. É muito legal. Os caras começaram com uma oficina super simples embaixo de outra oficina, onde eles faziam as choppers, que são as motos customizadas, né? Isso. Então, quer dizer, eles não fabricam motos, eles pegam, fazem peças diferentes, design novo, né, projeta. Eu não fabrico entre aspas, eles compram, né? Não, mas eles compram montam, peças eles prontas, montam, eles mas montam. Mas eles compram quadro, motor e customizam o resto todo, cara. Sim, sim, com certeza. E é legal que você vai vendo o crescimento deles, aí eles foram pra oficina própria. É, porque hoje em dia eles fazem muito mais peças exclusivas nas motos do que antes. É. Porque antes a maioria das peças eles compravam prontas. Exatamente. Aí realmente era uma montagem, mas hoje não, cara. Hoje eles têm máquina de cortar. Exato. Máquina de dobrar, então a moto fica mega exclusiva. Na última que eu vi, o update é que eles estão abrindo um prédio de 3 andares, bem largo, que vai ser a sede da empresa. Embaixo vai ter a grande oficina com vidro pra turista ir lá visitar, ver os caras trabalhando e tal. Vai ter uma mega gift shop, porque agora os caras, né, tem tudo, uma marca, né? E o escritório dos caras em cima e tal. Quer dizer, virou um grande negócio. O programa fez eles crescerem, né? Sim. Porque eles são ótimos, né? É ótimo de assistir. Parece chato, não? Ficar uns caras montando moto. É, maneiro. Não, e eles fazem motos foda. Todas foda. Teve uma época que eles estavam meio repetitivos e tal, mas aí depois eles começaram a pegar paradas mais temáticas, tipo motos dos bombeiros, moto pro filme tal, moto pra não sei aonde, que eles pegavam mais moto cliente. Aí era tudo meio igual, mas aí eles começaram a diversificar foda. A moto é bacana, mas maneiro. Andar numa moto dessa, cara... Ah, não. Seca sovaco, ninguém merece, cara. Você andar uma hora com aquela moto, você tem que amputar os braços, cara. Tu fica sem circulação na mão, cara. Você pega uma hérnia em meia hora. Não, isso é moto de exposição. É, moto pra tu, tirar tu onda, chega, né? Dá duas aceleradas e se deixa lá, né? É, a prefeitura de Nova York encomendou uma moto evento pra comemorar o aniversário da Estátua da Liberdade. Eles fizeram a moto toda em cobre. Não, né? O Senhor dos Anéis tinha uma moto dos Elfos, lembra? Tinha a moto dos Senhor dos Anéis. Não sei se foram eles que fizeram, mas era o mesmo estilo. A grande jogada do programa não foi fazer as motos, mas foi vender o programa inteiro pras marcas. Eu lembro de uma que eles fizeram de um Viper novo que ia ser lançado. Fudida. Puta, ficou foda essa. Eles fizeram moto até pra Brasília, cara. É mesmo? Como era? Formato de avião? Não, de uma garrafa de cachaça, que o Lino que encomendou. Também na TV, quem não viu Chips? Poncherello, né, cara? Patrulheiros rodoviários americanos dos anos 70, né? Eles sempre... Com seus problemas corriqueiros, né? Os problemas deles... Grandes problemas corriqueiros. Não, o problema corriqueiro dele era andar de moto, pegar os caras na autoestrada e, final de noite, pegar as minas, né? Exato. Né? Eu comecei a ficar apaixonado por moto por causa desse programa. Nossa, era demais. Era drama do cotidiano do policial. Nossa, Eu lembro ali do tribunal falando com a juíza. Eles tinham um cara que eles sempre multavam, o cara sempre ia no tribunal tentar f*** eles e eles sempre esculachavam o cara. Era isso, sem nada era isso, cara. Jogos de moto, cara. Road Rash, grande jogo de Mega Drive. Nossa, como eu joguei, era de moto esporte. Você batia racha na estrada e tinha trânsito, né? De rebeldia. Os filhos do puta que mudavam de faixa sem racha, não, né? Regra dos 15 anos. Depois fui jogar num emulador e é uma merda. Inacreditável. Mas, se existe um jogo que a gente deve parar pra falar aqui, cara, é Full Throttle. Yes. Eu joguei esse. Até o Azaghal. É. Jogou. I don't do that. I don't put my lips on that. Exato, olha. Olha como fica na memória. Mas o que mais ficou na minha mente desse jogo é o Father Torque. Father Torque! O grande ancião dos Polecats, né? A Porra, gangue do Ben. O nome da gangue é o quê? Os Polecats? Polecats. Quase, né? É verdade, né? Quase, fale. E, quer dizer, em vez de ser uma história super engraçadinha, ele tinha lá os seus momentos de comédia, mas era, tipo, uma história tensa, né? Sobre o mundo fantasíaco dos motoqueiros, né? Realmente vive jogos, né, cara? De tenso não tinha nada no jogo. Não, era... Porque a maioria dos outros jogos era muito comédia, entendeu? Então essa história era mais séria. E era tudo desenhado, não era em 3D. É, isso, mas isso eu acho que era diferencial, né? Com certeza, fantástico. Não. Animação foda, cara, de primeira linha. Era, a história do jogo era muito maneira, porque você era o Ben, o líder de uma gangue de motocicletas. Que era um cara foda porque ele conseguia se guiar, andar e pilotar uma moto de olhos fechados. Ninguém tinha olho. Ele era impressionante. Todo mundo tinha sobrancelhas huge. Era tipo um futuro próximo, né? Então o ricão lá tinha uma limusine flutante, né? E isso são sempre ricões tentando foder os motoqueiros, né? Sempre, cara. Que nem Harley Davidson Marlboro mesmo, cara. Exato, mas a história, a premissa mesmo. É legal que isso fazia um contraste muito grande entre o novo e os roots, né? Os bikers que usavam motos com rodas, né? Uhum. Os carros flutuavam, mas as motos eram... Choppers. É, exatamente, né? Então, tem aquela trama das minivans e tal, assassinato. Você é acusado de ser o assassino do cara, né? Você, caraca, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou desligar o jogo e dormir. Não vai acontecer nada com você, cara. Não vai ser preso. Não, mas aí você tá dentro da história do jogo, né? Tô todo mundo atrás de você. Ele tá contando o jogo inteiro, né? É, não, ele vai contar o final. Não, o legal é legal são as gangues, que os nomes das gangues tem os Rottweilers. Olha aí, Rottweilers. Ah, nós entendemos. Tinha a gangue dos ceguinhos que só enxergavam os pontinhos da estrada, lembra? Olha aqui, olha. Você jogou esse jogo recentemente, não? Não, mas faz um tempo lembro, já, né? Tá na cabeça aqui. Deixa lá. Não, cara, o jogo deixa é na bom, cabeça, cara. Deixa na cabeça. Tem um final emocionante, cara. Não falei que ele ia contar o final? Ah, não. Não vou contar, não. Final emocionante. Tem abismos. Tem o final de tarde, assim, o letreiro subindo. Tem, claro que tem. Pilotando pro pôr do sol. Com certeza, termina assim, pilotando pro pôr do sol. Bom, não podia terminar diferente. No Harley Davidson Marlboro Man, o cara termina dando carona pra um gostoso. Boa. Se deu melhor que o Ben. Pois é. Também saiu um extra do GTA 4 para download, né? Você compra e faz o download e você, em vez de ser um bandido qualquer, você faz parte de uma gangue de moto. Caraca, no final do Harley Davidson Marlboro Man, a mulher que dá carona, a mulher que tem as pernas gigantes, deve ser na Hickman. E a porra da moto dele não tinha garupa. Ela senta no paralama da moto, cara, e enrosca as pernas na cintura dele e vai. Isso é roots pra caralho. Moto é uma parada meio viciante, assim. Que nem minha mãe sempre teve horror de moto, que eu andasse de moto, né? Enquanto ela pôde, ela não deixou eu andar de moto. Não, mas sua mãe também fala assim, compra uma moto e compra um caixão também. Mais ou menos por aí. Caraca, tem gente nesses eventos de moto que deve ter levado isso a sério, cara. É, tem mesmo, aquelas, né? Motos, cara, mega bizarras, né? E aí tem moto que o sidecar é um caixão. Excelente. É verdade. É, essas motos bizarras são as melhores, né? São os que fazem sucesso no evento, mais do que qualquer Harley, claro, Davidson, né, cara? É, cara. Moto com cabeça de boneca empoeirada, sabe? Já viu a parada meio Mad Max? É meio muito maneiro, cara. Excelente. E tem os triciclos, né, cara? Que são, cara, grandes merdas motorizadas. Eu não entendo o do triciclo, porque... Não, cara, mas, cara... É o pior dos dois mundos, cara. Exato! Você fica preso no trânsito que nem um carro e toma chuva que nem uma moto, cara. É, que merda! E fora o barulho e os meus... Se chega cheirando a óleo. É, porque não existe uma fábrica de triciclo. Todos eles são feitos em, sabe, fundo de quintal. Ah, tá. Pode ser um fundo de quintal capinado ou não. Uhum. Bonitinho ou não, mas é uma adaptação de outros veículos. Entendi. Então você ter o triciclo realmente é uma vontade, porra, um esforço coletivo. É um fetiche. É, porque você não, ou você monta ou você compra pronto. Uhum. Tem lugares que fazem até triciclos bem fodas, inclusive. Uhum. Mas aí você tem que levar toda uma documentação foda pro veículo ganhar licença, uhum, o Detran aprovar. É foda, que cara. Trabalho, é complicado. Hein? Não, o documento deve estar Kombi 86. Não é Kombi, pô. Exato. É foda, não, cara. Falar em motor de Fusca, tinha uma moto que tinha motor de Fusca, né? Tinha. Aquela Amazonas. É, a moto você tinha que subir de escada, né? Então, alto. Que isso? Não, cara, ela dá marcha ré. Dá marcha ré, porque tu não consegue. Era muito pesada. Nossa, é verdade. Que beleza. As primeiras motos, elas tinham. Elas não tinham câmbio na mão, elas tinham câmbio do lado do motor. Isso. Ela tinha câmbio de que nem de carro, sabe? A alavanquinha. Beleza. Não era na mão e no pé. Uhum. Jovem Nerd, faz ideia. Eu sei o que você tá falando, claro que eu sei. Nosso amigo Tucano, um dia falou, comprei uma moto. Nossa. E aí, tão logo ele falou isso, os amigos fizeram um bolão de quando ele ia cair. É, exato. Teve junho, julho, né? Agosto. Isso. Deu novembro. Deu novembro, ganhou o bolão. Filha da mãe caiu. Cara, eu tava indo pra faculdade, eu fazia jornalismo ainda. Eu não tinha nada pra fazer na faculdade. Quem tem o que fazer na faculdade, né, cara? Eu só ia ver quem é que ia comigo lá pra ver as casas que a gente ia fazer a última festa do ano. Só que tinha chovido. E já viu como é que é a roda, o pneu da bis, né? É dois dedinhos, tá ligado? Uhum. Então, eles usam aquelas rodinhas da bicicleta. É. Sabe, rodinha lateral que a criança não usa mais pra se equilibrar, eles voltam na mão da bis. Aí eu tava indo e tal, de boa. Aí tinha um ônibus no corredor da direita e tinha um carro no corredor da esquerda, na minha frente. Eu tava indo pela esquerda, devia estar uns 50 por hora só, tava devagar. Talo! Aí... Eu já dei 110 na bis, hein? Porra. Que ladeira, hein, cara? 110 na bisinha, né, com saco plástico atrás, catando os pedaços, né? Meu Deus, cara. Eu tava assim, 50 por hora, só que a pista tava asfalto molhado. E quando tá encharcado, é até melhor do que quando tá só úmido, assim, o asfalto. Você sabe por que é ruim, né? Esse asfalto úmido. Porque os carros vazam óleo e combustível. Quando fica úmido assim, vira uma laminha, uma pasta. Entendeu? É isso que faz você tomar uma vaca bonita ou o carro derrapar. Quando chove forte, lava tudo e fica... Não, tranquilo. E sem falar nas faixas que eles colocam, que vira um sabão. Brincou em cima de qualquer faixa de pedestre ou de divisão de pista, chão. Aí eu tava indo, tinha 4 meses de moto apenas, e o da frente deu uma freada brusca. Olha aí, a culpa, tá dando a culpa no cara da frente. A culpa, na verdade, foi minha de ser cabaço. Porque depois disso, eu nunca mais deixei menos do que 5 metros do carro da frente, de distância. Olha aí as leis de trânsito. Que pariu, não tão à toa, cara. Aí o cara freou com tudo. Eu tive que frear, que senão eu ia chapar nele. E no que eu freiei, eu já me vi no chão, tá ligado? Escorregou, já fui deslizando. Aí eu falei, cara, a raiva que eu fiquei, velho. Mas tu bateu no porta-mala do cara e subiu no carro? Não, eu freiei e o bagulho escorregou, sacou? Aí eu saí de lado. Ah, tu deslizou. Aí, deslizei. Que bonito, né? Aí caí assim. Bonito se fosse na Fórmula Moto, sei lá qual que chama, que tu fica deslizando 500 metros no couro, né, cara? Exatamente. Na bermuda jeans é foda. Aí eu cheguei assim, eu falei, cara, não acredito que eu caí. Mas não tava doendo nada, eu fui tentar levantar. Aí, puta, não levanta nem fudendo. Aí eu, não levanta. Chama o resgate. Digitou a Avenida Praia. Veio o resgate, o cara chegou, o paramédico olhou assim e falou assim: ih, a clavícula foi pro saco. Nossa. Isso aí foi 8 horas da manhã, eu fui tirar o raio-x meio dia e meio, né? Mas o cara, quando é motoqueiro, né? Porque aí eu saí lá, enfaixado e tal, com tipoia, o Mazola veio me buscar. Tá de quê? Tá de moto? Tô, então vambora. Puta, tu foi de moto, foi de moto ainda. Mano. Que excelente. Cara, tu tem uma história ridícula de queda, que é aquela queda que você chega, vai para a moto, faz aquela pose, esquece de botar o pezinho lateral, vai. Que prego! Que prego do caralho, cara! Todo mundo de moto já fez uma dessa, só que eu fiz em frente de um bar de motoqueiro de Harley, sabe? E né, chegando de scooter, tava. Aí, pega a moto e vai embora. Porra, cara, deixa a moto sair correndo, cara. Falar de scooter em bar de motoqueiro, eu tenho uma jaqueta de couro irada, tá ligado? Muito foda mesmo. Só que eu sempre tive vergonha de usar ela com a pisca. Eu andava de camisa regata e bermuda. Agora que eu troquei de moto, eu uso a jaqueta. Mas, cara, uma coisa que a gente fala, andar com uma jaqueta bem, bem forte, uma calça jeans, às vezes você tem alguma queda, meu, salva sua pele, literalmente. É. Não. A calça jeans não salva porra nenhuma, ela só vira parte do seu... Não, cara, ela esquenta, come tudo e não deixa a sua pele ficar tão zoada, cara. Se não, você cai direto, cara, é um estrago. Sim, rala tudo. Mas dependendo da moto que você tem, da velocidade que você tiver, você vai, calça jeans, ela vai virar parte de você, né, cara? O ideal é que você use aquelas roupas que você parece um Changeman. Né? Não, cara, mas assim, você só usa aquilo quando você tem uma moto muito potente, cara, muito. Exato, que você tiver de scooter de bicho, todo de couro. Black Kamen Rider vai ser foda. O pior é que é uma roupinha justa, assim, justinha, que tem ombreirinha, cotoveleira. Se você é um cara mais gordinho, aquilo fica mais ridículo. Você nunca viu aqueles velhos, assim, que compra aquelas motos esportivas, põe a... Pô, cara, eu já fiz parte de motoclube, eu já vi de tudo, cara. Põe aquela camiseta baby look, aquela calça centro peito, bota a jaqueta do Top Gun e lá que é blogueiro e sai catando gatinha. Tava saindo de casa, sempre venho trabalhar de moto, porque o trânsito sempre é infernal. E eu não pego as marginais, porque tem de tudo lá. Caminhão, ônibus, moto, triciclo, cortador de grama. Você tem medinho? Não, não é medinho. Se você cair na marginal, ou se você não cair, morrer da queda, você morre atropelado. Que atropelado? Os carros não andam na marginal, cara.